Sem meias nos sapatos, Alice saiu de casa. Deitou-se no chão de uma esquina, para espanto de todos que por ali passavam. A cidade era grande e gorda e cheia de barulhos. Alguns pararam, fizeram perguntas, outros apitaram, uns abanaram as cabeças e alguns amarrotaram os sobrolhos, até que Alice começou a cantar. Thank you. Cantar era a sua forma preferida de falar. Só que Alice não cantava de pé, como a maioria das pessoas o faz, nem no duche, nem fechada no quarto, ou em concursos de televisão. Alice só cantava deitada, ao ar livre. Alice acreditava que assim a canção poderia acertar e destapar o coração das coisas. Ela pensava, ao cantar de pé, a música sai murcha da garganta, cai no chão e parte-se. Porque o chão de alcatrão, o chão de tigeleira, já se sabe, é como as paredes e tetos, duro e surdo. Cantar deitada, com a boca bem apontada, Alice sabia que a canção subia para junto dos pássaros, que seguravam a música pelo bico e a conduziam até às nuvens. Por isso, as nuvens dançam para depois, emocionadas do baile, largarem a canção sobre a terra. Por isso, a chuva canta quando bate nas janelas, quando cai nos buracos. E liberta perfumes quando embate na terra, e mata a sede aos animais e plantas, e põe cores na vida. The night was cold and I was told to keep the silence and go. Look at the seaside, the trouble is away and the wind blows outside. Before you break any soul, before you try, hold on to the days that will come by. Any story can Assim, deitada no chão da esquina, com a boca bem apontada, Alice cantava. E aqueles que tinham feito perguntas calaram-se. E aqueles que tinham apitado abandonaram os carros. Já ninguém abanava as cabeças ou amarrotava o sobrolho. Deitados no chão, ao redor de Alice, todos aprendiam.

A canção subia muito alto. E, num repente, a cidade grande ficou magra de barulhos, cheia de melodia. Por fim, começou a chover. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. These dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And they feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. These dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you and I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Oh, mad world. Enlarge your world. Na na na na.